sou o André, aproximadamente 5 inscritos, o canal que mais cresceu no meu bairro no último sábado. Primeiro lugar, gente, e a meta de dislike desse vídeo é de 200 bilhões de dislikes. Vamos bater, hein? Eu acreditei nesse sonho louco, me deram LSD, mas me disseram que era pouco. Esses caras não saem do meu lado, não sei se são reais, mas eu dispenso comentários. Me jogaram do terraço, mas eu não quebrei a cara. Eu dei foi muita sorte que caí na cama elástica. Trombei com uma foca na banheira de Nutella. De irmão do Felipe Neto, já basta esse. Virar youtuber é coisa de vagabundo. Tem que ser um retardado pra dar certo nesse mundo. Misturando várias coisas nada inusitadas. Aproveita e mistura minha mão na sua cara. Tá uma foca aqui nem fudendo. Desista dos seus sonhos, mesmo com força de vontade. Você não vai chegar onde você quiser. Você não pode fazer o que você quiser. Desista dos seus sonhos, encare a realidade. O governo vai comprar a sua alma, senão você não vai ter dinheiro pra comer.